Olá pessoal, hoje estamos trazendo os intervalos musicais na escala de si menor. Pessoal, é o seguinte, estudar intervalo musical é uma das melhores maneiras para educar o ouvido melodicamente e também harmonicamente, né? Porque quando você toca o intervalo uma nota e depois você toca a outra nota, você está tocando um intervalo melódico. Quando você toca esses intervalos ao mesmo tempo, as duas notas, né, de uma só vez, você está tocando um intervalo harmônico. Então é interessante praticar essas duas maneiras, né? Aqui na lateral do blog também nós temos em categorias a seção de intervalos, onde você vai acessar ali, clicar, né, naquele link e vai direcionar para uma página onde estão listadas todas as outras dicas anteriores dessa sequência que estamos fazendo a respeito dos intervalos. Ok, pessoal? Então é interessante treinar, repetir várias vezes, cantar o nome dos intervalos, das notas musicais dos intervalos, porque só através da repetição é que a gente consegue, com mais tranquilidade, educar o ouvido, né? Principalmente para a pessoa que deseja tirar música de ouvido, criar frases musicais. Então, isso aí tem que trabalhar bastante a percepção melódica e harmônica, porque facilita bastante. Ok, pessoal? E não é só no violão, não. É em qualquer outro instrumento musical. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.